Hoje descrevo o meu fado. Quem traça o nosso futuro? Bom, futuro e presente. É um ser superior? Bom, aí teríamos um problema. É que tu e eu, amiga, sabemos, toda a gente sabe, que há muitas pessoas que acreditam que é um ser superior que nos criou e que ainda hoje nos guia. São milhões dessa espécie que não estará em vias de extinção, pelo que julgo observar. Mas aqueles que não acreditam, que defendem que tudo o que nos criou e tudo o que nos guia é obra humana, certamente não irão apresentar a tese de que é alguém superior a traçar o nosso amanhã. É mesmo cada um dos humanos, dirão eles. Podia tentar convencê-los. Mas já não sou padre. É o nosso nascimento? Será que o nosso futuro está traçado no momento imediato em que saímos da barriga da mãe? O contexto que nos é apresentado, a família que nos é introduzida, os amigos e colegas que, por arrasto, também farão parte do nosso crescimento. Estamos destinados, mal somos nados? Duvido. Não sei se me acompanhas nesta dúvida. Não reages? Somos nós a definir o que nos vai acontecer conforme os nossos gestos diários? Foi essa a ideia que transmiti na carta que escrevi durante o nosso último encontro. Gostaste das palavras que ouviste, parede do meu quarto? Não respondes? Nem tu, nem a amiga. Ainda não recebi qualquer correspondência pela caixa do correio. Começo mesmo a desconfiar que já não há nem canções de amor, nem serviço de correios. Se não somos nós a defini-la, será um fado que dita a nossa sina? Reza que a sina das linhas traçadas na palma da mão. As vidas se encontram cruzadas no teu coração. Sinal de amargura, de dor e tortura, de esperança perdida. Indício marcado, de amor destroçado na linha da vida. E mais traça na linha do amor que terás de sofrer. O desencanto leva o desfor de uma outra mulher. Já que a má sorte assim quis, a tua sina te diz que até morrer terás de ser sempre infeliz. Não podes fugir ao negro fado tal, ao teu destino fatal, que uma má estrela domina. Tu podes mentir, mas nem o teu coração. Queres, quer não, tens de cumprir a tua sina. Cruzando a estrada da linha da vida, traçada na mão. Tens uma cruz à feição mal contida, que foi uma ilusão. O amor que em segredo nasceu quase a medo para teu sofrimento. E foi essa imagem, a grata miragem do teu pensamento. E ainda te rezo ao destino que tens de amargar, que a tua estrela do brilho divino deixou de brilhar. Estrela que Deus te marcou, mas que bem pouco brilhou, e cuja luz aos pés da cruz já se apagou. Não podes fugir ao negro quadro da ao teu destino fatal, que uma má estrela domina. Tu podes mentir, coração. Mas ai, quer queiras, quer não, tens de cumprir a tua sina. Tu podes mentir, às vezes o teu coração. E se trocarmos este fado por outro fado qualquer? Foi uma das possibilidades que elaborei há pouco. Nós é que elaboramos o nosso fado. Há quem opte por outro dos cenários e diga que o fado já está traçado mal se nasce. E quem nasce mal fadado nunca terá melhor sorte do que aquela que foi apresentada à nascença. Avisam-me. Achas? Porque essa sina e esse fado está definido, e aqui entra a minha primeira possibilidade que enunciei, fica definido por alguém que rima com Mateus, e a esse desfecho ninguém escapa. Desde o nascimento até ao falecimento, que também rimam. Estranho. Ou nem tanto. Mas, enfim, havendo ou não um plano preparado, ou por nós, ou por um amigo lá de cima, ou por um nado, existe no fundo um fado de cada um. E esse fado será sempre, considero eu, mais leve quando não nos limitamos a esperar que tudo aconteça, que tudo apareça, sem nos mexermos. Vamos agir, sem fazer referências políticas, vamos mexer, vamos dançar, melhor, cantar. Porque dançar não é a minha especialidade artística, como já comprovaste, parede. Aliás, terei alguma especialidade artística? Terei alguma especialidade na minha vida? Só a minha esposa me diz que sou especial. Mas tento cantar. Tentemos. O que sugeres? Sim, pode ser um fado. Mais um. Todos temos nosso fado, e quem nasce mal fadado, melhor fado não terá. Fado é sorte, e do berço até à morte, ninguém foge. Mais forte ao destino que Deus dá. Bom seria poder-se um dia trocar o fado por outro fado qualquer. Mas a gente já traz o fado marcado, e nenhum mais infelizmente do que esse de ser mulher. Bem pensado, todos temos nosso fado, e quem acha mal fadado, melhor fado não terá. Fado é sorte, e do berço até à morte, amargurado, assim na minha. Seja quem for, adivinha, na minha voz soluçando, que finjo ser quem não sou. Confesso que não sei cantar muito bem o fado, confirmei hoje. Nem o fado, nem outro género qualquer. Por isso, deixei para quem sabe. Confesso. Confesso também que hoje consigo caminhar de costas até ao futuro. Confusa? Tens que visualizar essa cena, essa situação imaginária. Poderei ajudar-te quando descobrir onde estão os teus olhos. Visualiza uma pessoa, eu, por exemplo. Visualiza-me a andar num passeio em que o que está lá à frente é o futuro. O que fica para trás é o passado. Imagina que eu estou a andar nesse passeio, na direção do futuro, mas com as costas viradas para esse mesmo vindouro. Percebes o que eu alcançaria ao proceder dessa forma? Não parava de caminhar, não parava de andar rumo ao futuro, mas, ao mesmo tempo, estava a olhar para o passado, a entender onde estive bem, mas, sobretudo, onde errei. Hoje consigo aplicar esse ensinamento que me doutrinaram quando eu era jovem, na mesma altura em que me tentaram ensinar outra lição, que dizia: temos de aprender a viver a verdade sem dizer a verdade. É mentira. Vivamos e digamos a verdade. Senão, arriscamos a não ser felizes. Repara que, não sei se já te contei, repara naquela fase da minha juventude, quando houve uma catraia interessante, atraente, que me disse sempre que não me queria. Nem queria ninguém. Mas os olhos dela viviam uma realidade distinta. Tanto que ela me queria, e eu só reparei mais tarde, tanta mentira desmentida através de um olhar que, na altura, nunca mereceu a minha atenção devida. Se ela se tivesse confessado, nem que fosse em novo fado. Oh, os teus olhos confessaram quanto me guias, meu Pai. Mas tua boca traída dizia não crer Alterando o conteúdo, nunca te sentiste cansada do que vês e vives diariamente? Talvez não me disses. Eu sinto-me. Atenção, não me interpretes mal. Não estou a dizer, ou pelo menos não quero dar a entender, que tudo o que eu faço está correto e tudo o que os outros dizem e fazem está errado. Não. Mas há perspectivas, modos, posturas que cada um tem. E a maioria não encaixa em mim, como sabes. Ou eu é que não encaixo na maioria, como também sabes, após 41 conversas. Por vezes sinto-me farto. Cansado de raramente me encruzar num ambiente adequado à minha personalidade. É isso, cansado. Talvez seja da idade avançada. Mas há casos mais graves. Vou resumir-te algo que até hoje era um segredo. Nunca relatei isto. Um amigo nosso, cuja identidade continuará por identificar, mas que tu identificarás, até pensou em suicidar. Precisamente por sentir que estava a mais neste planeta. A ajuda de amigos comuns foi fundamental naquela época para ele tomar outro rumo. Mas repara só no que isto pode originar. Ai, como eu gostava de ser como o vento para libertar-me deste sofrimento e livrar-me deste fado do cansaço. Ajudas-me, Cuca. De tanta vida que prendo, sobram palavras sem ideias. Eu já não me compreendo neste emaranhar de teias. aí dentro do meu coração. São estes os fados à volta do meu fado. É a minha sina, é a de cada um. É a confissão que falta, o cansaço que chega. Mas essencialmente o fado de cada um, como já escutamos hoje. E eu estou convencido que isto é mesmo assim. Que há heróis, ou no mar ou em terra, que laboram, que se transformam numa resistência ao status quo. Gostaste desta expressão, parede? Às vezes soltam algumas palavras interessantes. Às vezes. Aqueles que fogem ao que outros contam. Os outros que nunca contam o que vêm e que, quando vêm, não contam exatamente o que viram. Não gosto, tal como eles, de portas fechadas, de segredos por revelar. Fico ao longe, encostado a ti, a observar essas coisas do mundo. E esses retalhos que rejeito, distancio-me. É esse o meu fado que se há de fazer? Tens algum remédio? ao meio uma cruz. Ali num café, ao lado da igreja, os homens parados e uma linda luz. Com a voz que me resta, eu não vou poder cantar as coisas.